Já. Foda-se a Gucci Gang. Aí, Orochi, concorda comigo assim, ó. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem que respeitar quem se mantém. Não adianta querer passe, cê nem tem. Faz mano quer colar quando convém. Olho gordo pra invejar é o que mais vem. Faz mina quer me dar, esse é o rap game. Rap game, rap game, rap game. Rap game, rap game, querem meu regresso, mano, abaixo minha cabeça pra ninguém. Inimigos tenho mais de 100, igual dinheiro eles vai e vem, eu tô intacto. E tu, esse mano se compara com a Pitu. Aí vejo que na cena alguns passam igual drive-thru. Não passe de Majin Buu, acabo com pau no cu. Extrai esse mal do mundo, esmaga até o Majin Buu. E o Charlie tá Malibu, e eu aqui querendo fugir. Pra mostrar pros mano que essa vida é mais que Gucci. Groupie, vários mano aqui não vale um cuspe. Sub, sem pisar ninguém no estilo Sun Tzu. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O que vem fácil, tu vai rápido. Eu não preciso que me dê espaço, viu. Eu tenho um pacto. Então vê se não pode com nó. Quem gosta pro CV Norote. Ficou, você morre, nós pega quem corre. Eu passo seu nome, te juro de morte, é sério, pô. E vai lá o que fala, né? Então vai assistindo aí que é só novidade, bobinho. Tá bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vários loucos quer colar pelas de 100. Várias mina quer me dar porque nós tem. Vários bico vai falar se não falam de quem. Vários quer minha Mercedes Benz. Mas depois do julgamento 3, 2, só lamento. Tava o arrependimento e mais ninguém. Entre notas e drogas, qual seu valor? Entre giros e voltas, espinho a flor. E por falta de prova, sou mais um boneco criado e moldado pra ser um objeto. Que causa dor, onde já teve amor. Mas só amor de verdade que hoje é avô. E eu nem sei quem sou e nem pra onde vou. Mas é certeza que pra algum lugar eu vou. E vou de Porsche com uma mina top. Aí quadro na certa, só ladrão no toque. Eles acham que é sorte, mas nem dou ibope. Recolhi muita latinha do seu camarote, yeah. Fiquei anos e anos e anos imaginando como seria. Agora que cheguei no alto do pódio, só penso em voltar no tempo um dia. Como seria ter estudado mais biologia. Não ter matado aula pra dar os dois. Ter escutado os conselhos da tia. Não tenho dois empregos tipo mano de olhos. Mas tipo mano Cris Vale do odeio. E nessa geração de queco fechadão com perigo, sua carinha que mora lá ali. Joma, convite, malvadão de elite. Álcool, maconha, com conjuntivite. Mama esse hit, mama esse hit. Chama a polícia, o xamã tá no beat. Transe, não grite, não, não me mente. Flow bandidão, fugimos de bandite. 1000 kW, flow gramatic. X no sotaque, funk, conhaque. Meu flow dava tilt, ela gostava de filtro. Ela sua gata de filtro. Eu tô de hack, uma no nog no táxi. Músico e morfo, sintaxe. Sai da Matrix, fica aguardando meu fax. Chama os Trodomenetrix, te infectando com trax. Mão na cabeça e não toque nas bics. Peso de 10 Mob Dicks, 2 porradão no tórax. Índios não ligam pra chips, escrevo a vida de lápis. Tu é cheio de marra, ainda mora com papis. Tu é cheio de marra, né? É speed freaks. Então vai assistindo aí.